pelo nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Anuncie na Antena Web. Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma emissão do programa Lusitana Paixão. É o seu programa de música portuguesa, de música popular portuguesa, que vai para o ar aqui na Antena Web sempre às sextas-feiras, entre as 14 e as 16 horas. Hoje é 9 de abril de 2010 e eu sou o Carlos Bonaparte. Como já sabes, estou aqui sempre consigo, sempre para lhe trazer então a melhor música portuguesa. E hoje vamos começar com o tema Vou Cavalgar, de Fernando Santana. Para ouvir depois Luís Manuel com Se Possível, vamos chegar ainda com a voz da magnífica Rebeca e o tema Nas Tuas Mãos Eu Estou. Vamos depois recordar uma voz fantástica, Mónica Sintra, com o Anjo da Guarda, um dos seus primeiros temas do seu primeiro trabalho e que foi um sucesso. É desta maneira que iniciamos esta emissão do Lusitana Paixão, com quatro musiquinhas, e quatro musiquinhas para o deixar bem disposto, protegido, com o Anjo da Guarda. Enfim, com música é assim um misto de romantismo, mas para a dança. Isso é bom. Vamos, nesta sexta-feira, começar então a tarde com energia e com romantismo ao mesmo tempo. Bem, a música, deixa-me só dizer-lhe que é um prazer imenso estar consigo deste lado, para si ouvinte deste lado. Atenção só, já me ia esquecer disto e não posso esquecer-me. Há uma votação, digamos assim, no nosso site, uma sondagem, que eu gostava que vocês dessem a vossa opinião. www.radioantenaweb.info/lista.htm, e lista tudo com letra minúscula, o .htm também. E lá terão então acesso a essa sondagem. Assim, por palavras muito sucintas, nós queremos que seja o ouvinte a ter também a sua palavra quanto aos programas que vão passando aqui na Antena Web. E depois, acedendo a esta área do nosso... Aliás, se for à página principal, tem logo lá um link que o redireciona para lá. Mas, de todas formas, por que não? Deixo então este endereço. radioantenaweb.info/lista.htm. Vá lá, deixe a sua opinião, digamos assim. Lá tem umas certas opções que pode marcar. Ou eu também escrever-nos geral.radiointerweb.com e também, ou então também, se quiser, na caixa de comentários. Posto isto, agora sim vamos à música. Venha Fernando Santana com Vou Cavalgar, Luís Manuel com Se Possível, Rebeca, estou, aliás, Nas Tuas Mãos Eu Estou, e ainda Mónica Sintra com Anjo da Guarda. Seja bem-vindo a mais uma emissão do Lusitana Paixão. Cavalgar por toda a noite, por uma estrada colorida, usar meus beijos como açoites e a minha mão mais atrevida. Vou-me agarrar aos teus cabelos para não cair do teu galope. Vou atender aos teus apelos antes que o dia nos sufoque. Vou-me perder de madrugada para me encontrar no teu abraço depois de toda a cavalgada. Vou-me deitar no teu cansaço sem me importar se nesse instante sou dominado ou se domino.

bem de perto todos os meus passos. Olha por mim. Não deixa ninguém estragar minha sina. Olha por mim. Não te diz respeito ao amor. Sempre me afastou do pior. Só do que é bom me aproxima. Olha por mim. Não me deixa dar nenhum passo errado. Olha por mim. Não deixa ninguém estragar minha vida. Venha quem vier sem amor, eu sei que não leva a melhor, mas por ele estou protegida. Olha por mim, segue bem de perto todos os meus passos. Olha por mim, não deixa ninguém estragar minha sina. Olha por mim, não te diz respeito ao... E continuamos nesta emissão do Luzes na Paixão, hoje dia 9 de abril de 2010. Ora, vamos agora passar para um bocadinho... Vamos continuar mais ou menos na mesma toada, mas noutra... enfim... noutra época, digamos assim. Vamos recordar o tema Trocas e Baldrocas. Imagine-te quem, da Cândida Branca Flor, que foi ao Festival da Eurovisão, não vem, aliás, da canção da RTP, não venceu, mas participou, e a sua participação não foi em vão. Fez muito sucesso com este tema. Vamos depois ouvir um tema de 1988, chama-se As Moças da Minha Aldeia, e era uma era diferente de Jorge Ferreira. Era uma era ainda mais para a melodia, digamos assim, nem tanto para o folclore. Hoje em dia é para onde Jorge Ferreira mais está inclinado, é para o folclore. Mas na altura, isto em 1988, a história era ligeiramente diferente. E então ficamos com Jorge Ferreira e o tema As Moças da Minha Aldeia. Depois trago-lhe outras duas preciosidades. Vamos ficar com Mulata, de Jorge Fernando, ele que gravou este tema em 1986. Jorge Fernando, que foi guitarrista da Amália, mas foi também cantor. E um grande cantor, aliás, como ainda hoje é. Vamos ficar também do ano de 1991 com Coração de Pedra, de José Malhoa. É uma daquelas relíquias que, vos digo, chegou há pouco tempo à Antena Web. Há coisa de nem um dia, mas nós já vamos passá-lo aqui, porque de facto é uma coisa fantástica. É uma gravação em cassete, é verdade. Mas aliás, também o é a canção de Jorge Fernando e também o é a canção de Jorge Ferreira. E pronto, vamos trazer então estas quatro musiquinhas nesta emissão. Recordo Cândida Branca Flor com Trocas e Baldrocas, Jorge Ferreira com As Moças da Minha Aldeia, Jorge Fernando com Mulata e José Malhoa com o fantástico tema Coração de Pedra. Eu volto depois das quatro musiquinhas. Deixe-me só mandar um abraço para todos os nossos amigos imigrantes que nos ouvem. Há não muito tempo chegou-nos mais uma mensagem dos Estados Unidos da América, de uma senhora chamada Mara, que vive nos Estados Unidos da América há 20 anos e que ouve a Antena Web. Isto foi a propósito do nosso amigo Ricardo Teodoro dos Açores. Mando um abraço bem grande para o Ricardo e mando também um abraço grande para a Mara e para todos aqueles que nos vão ouvindo e que nos vão escrevendo. Já há algum tempo que venho lançando este desafio, escreva-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com. Diga-nos onde está, diga-nos como é que está. Eu sei que está longe, isto em especial para os imigrantes portugueses. Eu sei que está longe do seu país, que está longe da sua gente. Mas escreva-nos a sério, fica um bocadinho mais perto. Faz bem, acredite que a experiência resulta. Mande-nos a sua opinião, a sua sugestão, até porque agora estamos em maré de pedir sugestões aos nossos ouvintes, então aproveite a boleia, deixe a sua sugestão, a sua opinião sobre a rádio, sobre o programa. Já sabe, pronto, deixe então a sua crítica construtiva, mande-nos qualquer coisa, tudo aquilo que achar importante, mande cumprimentos, mande tudo aquilo que for preciso, nós aqui retransmitiremos, caso haja mensagens para familiares, caso haja algum recado a dar para o povo aqui português. Nós estamos a precisar aqui de um abanão para ver se isto mexe e se andamos de vez para a frente. Posto isto, vamos então às músicas. Eu volto depois. Deixo-lhe um grande abraço e um até já. Se o teu namorado é muito envergonhado e não te abraça, que é demais, toma lá cuidado, porque o teu amado pode ser dos tais. Se ele tem conversa pródiga e

E bom, vamos prosseguir esta emissão agora rumo ao bloco publicitário que vem a seguir às músicas. São as 4 músicas que terminam esta primeira parte do Luzana Paixão para o dia de hoje, 9 de abril de 2010. Ora bem, vamos ficar primeiro com... Enfim, aliás, antes de mais, vamos continuar nas recordações. Eu tenho para si uma grande surpresa. Vou trazer, aliás, surpresa, já que estou aqui na passada semana, mas se porventura não ouviu o Luzana Paixão da semana passada, pois bem, vamos trazer à antena mais uma vez aquilo que vai ter então a oportunidade de ouvir. Estou-me a referir a uma música de Linda de Souza, é uma digitalização rádio antena web, e o tema chama-se Um Pouco Mais de Amor. Faz parte do álbum Mala de Cartão, de uma cassete que digitalizamos e que vamos aproveitar para de vez em quando trazer destes sucessos. Não é a única, posso dizer que há cerca de 150 cassetes que a Antena Web ainda tem aqui escondidinhas, já digitalizadas, mas escondidinhas à espera de uma oportunidade para se mostrarem. Não, aos poucos vai acontecendo. Bom, vamos ficar então com esta música de Linda de Souza, é uma raridade, chama-se então Um Pouco Mais de Amor. Depois vamos ficar com a mais antiga, se não, aliás, das mais antigas, se não mesmo a mais antiga música gravada por Marco Paulo. Estou-me a referir ao tema O Comboio da Meia-Noite. É um tema também fantástico, é também uma raridade que nós nos orgulhamos de mais uma vez também passarmos nesta emissão, nestes programas do Lúcio da Paixão. Vamos depois ficar com as Cocktail e o tema O Que Passou, Passou. É um tema muito bonito. E vamos ficar depois também com a voz das Doce e o tema com o mesmo nome, Doce. Curiosamente, das Doce que ontem, pelo menos ontem, passou no canal televisivo RTP Memória, uma entrevista bastante interessante com duas das quatro doces. Fátima e Laura Diogo não estavam presentes. Não me lembro do nome de uma dos membros. Outra era Helena. De todas formas, estavam lá a Helena e a outra que não, a Fátima e a Laura. Foi uma conversa interessante. Foram ali revelações interessantes. Mas o que mais me espantou e o que me fez escolher a música de hoje foi que esta música foi a segunda a ir ao Festival da Canção e que elas não venceram. Aliás, foi a primeira que elas levaram ao Festival da Canção e não venceram. E neste festival, nessa interpretação, contam elas que quando chegaram ao local de ensaios, esta música, que depois vai ouvir daqui a pouco, estava a uma velocidade enorme, que nem dava tempo para efetuarem os passos de dança, e mesmo na própria interpretação, tanto já ao vivo, já no Festival da Canção RTP, a música estava ainda bem mais rápida do que isto. Sabendo que tinha este tema aqui disponível, cá vinha ouvi-lo e, de facto, a velocidade com que foi tocado e cantado foi fantástica, foi muito rápida, como é lógico, foi muito rápido, mas elas mesmo assim estiveram muito bem. Quem teve a oportunidade, mesmo que em gravações, de ver as Doce a atuar, fica com certeza impressionado, pois ali às vezes há duas, três vozes ao mesmo tempo, em três tons diferentes, e depois a coordenarem-se todas é fantástico. Mas enfim, chega de conversa, vamos então à música, e porque já falei muito, vou recapitular-lhe então os temas. Linda de Souza, Um Pouco Mais de Amor, Marco Paulo, Comboio da Meia-Noite, Cocktail, O Que Passou, Passou, e ainda as Doce com o tema Doce. Depois destas quatro músicas ao nosso blog publicitário, eu volto para lhe trazer música e mais música, mas sempre, sempre em português. Até já! Nunca te pedirei que de mim sejas louco, nem que sigas meus passos, isso para mim é pouco. Nunca te pedirei, meu amor, podes crer que eu seja para ti a razão do teu viver. Nunca te pedirei que guardes meu

mãos no ar, são a voz que nos guia no caminho. Em maio, eu vou voltar ao Santo Santuário. Em maio, eu vou voltar ao Santo Santuário. E cá estou eu de volta nesta emissão. Abrimos com a música dos Dia Pazão e Se o Amor Se Vai, e depois ficamos com Em Maio, uma música do saudoso, do saudosíssimo Dino Meira, que então aqui trazemos a, ou trouxemos à antena. Vamos prosseguir nesta emissão do Lusitana Paixão, hoje dia 9 de abril de 2010. Eu quero só mandar mais um abraço para os nossos amigos imigrantes. Se porventura é um desses amigos imigrantes e se porventura nos ouve, então faça assim, escreva-nos um e-mail para geral.radioantenaweb@gmail.com e faça-nos chegar uma mensagenzinha sua, por muito simples que seja. Diga-nos só que está aí, de onde é que nos escreve, como é que está, se está tudo bem consigo, porque isso que nós queremos é que esteja tudo bem, é que o ouvinte se sinta o mais próximo possível da sua terra natal. Já sabemos que isto da internet, o espaço físico é um bocadinho volátil, mas vamos... enfim, vamos fazer os possíveis para que nos aproximemos o quanto antes. Aliás, para que nos abracemos o mais possível, se tinha que estar correto, de Portugal. Ou seja, para que estas diferenças físicas sejam o mais curtas possíveis. Escreva-nos então um e-mail para geral.radioantenaweb@gmail.com. Deixe a sua sugestão, o seu comentário. E já agora, por falar em sugestão, se ao entrar na nossa página não reparou, então eu digo-lhe, há uma sondagem que nós estamos a fazer e que gostaríamos que colaborasse. Na sua opinião, ou melhor, enfim, o que é que gostaria de ver mais na Antena Web? Então tem algumas opções, radionovelas, mais música portuguesa, programas de rock, etc. E nós gostaríamos que vocês votassem, não é? E então deixo-lhe o endereço para que possa votar nessa sondagem: www.radioantenaweb.info/lista.htm. E lista.htm é tudo em letras minúsculas. Mas se não estiver para decorar endereços, então, bom, na nossa página principal, mal entra no nosso site, logo abaixo do decorrer da emissão, tem lá essa, digamos, sugestão, esse, digamos, pedido para que nos ajude a satisfazê-lo, ou seja, a desenvolver conteúdos programáticos mais de encontro aos seus gostos. Porque esta é a nossa rádio, mas é essencialmente a sua rádio. E bom, vamos ficar com mais quatro musiquinhas nesta emissão. Vamos ficar com Lágrimas de Amor Esquecidas, uma cantiga de Filipe Marlene, vocalista dos Santa Maria, e que acompanham nesta melodia calma, que não é muito habitual neste grupo, embora por norma haja uma música, haja uma balada. Vamos depois ficar com a música de Ágata, Quando a Gente Se Ama, para ouvirmos depois uma música, enfim, essa é de 1995, e ouvirmos outra de dois ou três anos depois, de Romana, e chama-se Diz-lhe que eu o amo. São duas musiquinhas muito giras. Esta então, muito gira da Romana. Na altura ainda, ela ainda era pequenita, tinha talvez uns 16 anos. 16, 17 anos, agora já tem muito mais, como é lógico. Já passaram mais de 10 anos, agora tem mais ou menos uns 30. Mas na altura era muito gira. As letras que ela cantava eram muito giras. E bom, vamos finalizar com a música Tu Foste Embora Para Nunca Mais Voltar. Estou-me a referir ao tema das Amarguinhas, elas que cantaram então este tema e que nós vamos recordar aqui nesta emissão. Um tema de 97, 98, mais coisa, menos coisa. Foi mais ou menos já o tempo do Just Girls. Uma música que na altura foi interessante, foi revolucionária. Bom, vamos então a estas quatro musiquinhas nesta emissão do Lusitana Paixão. Eu deixo-lhe um forte abraço, entretanto, e a promessa de voltar daqui a alguns minutos. Até já! Na luz do teu desejo eu sonhei, na cor da pedra fria eu chorei, só magoei a alma. Agora eu sei que tristes são as lágrimas que eu deitei. E tu aqui na sombra do meu ser, de tanto querer um grande amor e esquecer. Agora sinto frio e vou sofrer. A solidão que sinto foi por te crer. Mas acabou o amor. www.radioantenaweb.info. Este é o site da sua melhor sintonia. Pede que não me rejeite por eu sempre ter. as dúvidas dos meus sentimentos e diz que são eu. E pede que não me rejeite por eu ser diferente. Diz-lhe que eu amo e que peço desculpa por não lhe dizer frente a frente. Faz tuas as minhas palavras e fala com ele. Faz tuas dos meus sentimentos e diz que são dele. E deve que não me rejeite por eu ser diferente. Diz-lhe que eu amo e que peço desculpa por não lhe dizer frente a frente. Faz tuas as minhas palavras. Desculpa por não lhe dizer frente a frente. Antena Web. Nunca mais voltar.

carta ficar onde tu estás, ou então que o tempo voltasse um pouco atrás, quando alguém te entregar esta carta. Espero, tal como eu, tu sintas a saudade apertar e recebe um beijo meu. Entregar esta carta, tu sabes quem é que escreveu, e para além das frases que envio, recebe um beijo meu, um beijo meu, um beijo meu. Antena Web, sintoniza-te. Agora, mas é preciso penar pra aprender a viver. E a vida não é existir pra mais nada. A vida não é dia sim, dia não. É feita em cada entrega alucinada pra receber daquilo que aumenta o só cavalos de várias cores podem servir. Quero que as rédeas façam prodígios, voa a cavalo, galopa mais, trepa as camadas do céu sem fundo, rumo àquele ponto exterior ao mundo, para onde tendem as catedrais. Quero uma cela feita de restos de alguma nuvem que ande no céu. Quero evasiva, nimbos e selos sobre os valados, sobre os aterros. Que o mundo é meu, que o mundo é meu, que o mundo é meu, que o mundo é meu. Galopa mais, trepa as camadas do céu sem fundo, rumo àquele ponto exterior ao mundo, para onde tendem as catedrais. Deixem que eu parta agora já, antes que murchem todas as flores. Tenho uma loucura, sei o caminho, mas como posso partir sozinha? Sem um cavalo de várias cores. Quero uma cela feita de restos de alguma nuvem que ande no céu. Quero evasiva, nimbos e selos sobre os valados, sobre os aterros. Que o mundo é meu, que o mundo é meu, que o mundo é meu, que o mundo é meu. Tararão, parará, arará, arará, arará, arará, arará, arará, arará, arará, arará, arará, arará, arará. Estamos a chegar ao final desta emissão, emissão número 14 do programa Lusitana Paixão. Vamos finalizar com duas mensagenzinhas para Portugal. Vamos ficar com a voz de Roberto Leal e o tema Amália, para ficarmos depois com uma cantiga chamada Cartas de Portugal, ou Cartas a Portugal, de Pedro Barroso. É mais uma das relíquias que extraímos do nosso baú das recordações. E é com estas duas belíssimas músicas, sendo que a primeira é de 1975, é mais antiga, sendo que destas duas músicas são ainda da década de 70. Fecham elas esta emissão número 14 do Lusitana Paixão. Quanto ao programa Eu Volto de hoje a 8 dias, quanto ao Hits Megamix, eu estou de volta logo à noite, ou seja, eu volto mais logo. A conversa não vai ser muita, mas sou a quem vai dar música. Portanto, já sabe, Mais logo estou de volta, mas para já é tudo por agora. Depois há teatro de mistério, há quadras da música, palavras de ouro, sem fronteiras, mas isso já não é nada comigo. Eu só volto mais logo, portanto já sabe, vamos, eu quanto a mim fico-me por aqui, e com estes dois temas eu me despeço. Roberto Leal com Amália e ainda Pedro Barroso com Cartas a Portugal. Um forte abraço para vocês portugueses em Portugal, para vocês estrangeiros que nos ouvem, nomeadamente do Brasil, que nos ouvem e que estão sintonizados com a Antena Web, e também um grande abraço, mas esse é um abraço especial aos portugueses que não estão em Portugal, portugueses e lusodescendentes que não estão em Portugal. Vocês fazem muita falta aqui, sabiam? Enfim, é assim a vida. Vamos então à música. Deixo-lhe um forte abraço e até daqui a 8 dias. Fique bem, fique com a sua rádio preferida, a Rádio Antena Web. Até daqui a 8 dias. Te conhecer, Amália, na tristeza dos teus olhos, no ombro teu chale apertado. Tu suportas toda a glória e gravado na história deixaste teu nome, Amália, entre as musas que sonhei. Amália, tens um nome que é imortal. Para mim tu és eterna embaixatriz do campo em Portugal. Entre as musas que sonhei, Amália, tens um nome que é imortal. Para mim tu és eterna embaixatriz. Eu sempre quis te conhecer, Amália, dentre as musas que sonhei. Amália, tens um nome que é imortal. Pra mim tu és eterna embaixatriz no campo em Portugal. Dentre as musas que sonhei, Amália, tens um nome que é imortal. Pra mim tu és eterna embaixatriz do canto em Portugal. Thank you. notei pelos sítios fora, nos abraços que me davam. Malta daqui e de agora, daqueles que não voltavam, eram homens e mulheres de muitos anos ou não. Feitos Portugal de novo, na escuta de uma canção, mas lugar precisa-se para albergar esta nação. Lugar, lugar precisa-se para receber e entender esta multidão. Não sei onde se senta e tal, para fugir naquela altura, deixei filhos e mulher, o pai, a mãe e o irmão. Passei vida muito dura a pensar neles lá longe, as saudades a roer. Aqui dentro, não sei onde, mas perto do coração, há lugar, lugar precisa-se para albergar esta nação. Lugar precisa-se para receber e entender esta multidão. Paris, 1972. Eu sou o Antunes, pedreiro de profissão. Na terra aquilo não dava nada, mal pagava o próprio pão. As forças vão indo fracas, que isto de Batimã é muito duro. Vivo pior do que um cão. Passa-se mal nas barracas, mas lugar precisa-se para albergar esta nação. Lugar precisa-se para entender e receber esta multidão. Bruxelas, 1973. Eu cá chamo-me Augusto e vim para aqui da Beira Baixa. E um dia pensei comigo, isto agora ou vai ou racha. E agarrei na mala pobre carteira lisa e um pão. Vim de salto e aqui estou. Trabalho com um caminhão, mas lugar precisa-se para albergar esta nação. Lugar, lugar precisa-se para entender e receber esta multidão. Nijmegen, 1975. Eu por acaso até estou bem. Mulher e filhos, tudo felizmente. Só tenho uma coisa na vida que me faz sentir doente. É a lembrança lá da aldeia, do meu sol, do meu rincão, dos outeiros, das ribeiras, de tudo que aqui eu não tenho, não há lugar. Lugar precisa-se para albergar esta nação. Lugar precisa-se para receber e entender esta multidão. Somos muitos mil no mundo, com uma história sempre igual, de trabalho e lá no fundo, saudades de Portugal. De trabalho e lá no fundo, saudades de Portugal. Mas lugar precisa-se.